Introdução Workshop 572. Problemas na transmutação. Respirar nitrogênio e aminoácido nos prende ao planeta. Inércia, salinidade, alcalinidade, gravidade. Parar de respirar. Jesus transmutou. Experiências pessoais. Nesse workshop, o Sr. Cash discutiu os dois principais problemas que estão impedindo os buscadores de conhecimento de fazer uma transmutação completa. Uma delas foi que, como nosso corpo tem uma estrutura dupla, ou seja, temos dois lóbulos cerebrais e metades divididas de órgãos, basicamente o corpo é feito de duas metades que interagem entre si, e, portanto, quando dormimos ou fazemos a transmutação, uma metade do corpo permanece ativa enquanto a outra metade descansa e se repara, e isso nos mantém presos à fisicalidade. O outro ponto a ser destacado é que já sabemos como mudar da fisicalidade para a dimensão da energia ou da alma, porque fazemos isso quando dormimos. Em um nível subconsciente, negamos isso a nós mesmos. Por termos medo de que algo possa acontecer ao corpo quando dormimos, mantemos então metade do corpo alerta para que possamos assim acordar de repente e estar totalmente operacionais. O processo agora é que precisamos aprender a confiar todo o funcionamento do corpo à alma. Se conseguirmos fazer isso, seremos capazes de transmutar porque a fisicalidade tem e recebe acesso à energia universal. Podemos decidir como e para onde queremos viajar. Ele disse que começará a treinar os buscadores de conhecimento nas sessões de voo mensal para poder fazer isso. Haverá um período de transição em que aprenderemos a permitir que ambos os lados do cérebro entrem em transmutação. A Fundação Cash já tem parte dessa tecnologia disponível. Isso significa que podemos decidir com nossa energia para onde mover a fisicalidade. É por isso que ele começou a nos ensinar sobre o uso de um filamento único de um campo magnético para fazer tudo o que precisamos dele. Nossa alma do homem está conectada a tudo por meio desses filamentos únicos. Temos que ser treinados para trabalhar com eles. Teremos controle total sobre o funcionamento do corpo por meio da alma. E por meio disso, há uma maneira de, quando dormimos, alimentarmos nosso corpo para que ele não acorde com fome. A energia para alimentar o corpo é diferente da energia para a transmutação. Isso significa que não apenas quando dormimos, mas também quando transmutamos, devemos ser capazes de alimentar o corpo com energia. Se não conseguirmos fazer isso, significa que não concluímos o processo de converter a energia universal ou carbono 14 para a fisicalidade. O Sr. Cash nos deu uma espécie de enigma sobre isso. Ele disse que conscientemente criamos um filtro, porque sem saber, ainda estamos usando 80% dela. Há novos sistemas de comunicação que ajudarão os buscadores de conhecimento a acessar essa energia. Mas como em tudo, é um processo gradual de nos ajustarmos às novas condições. Temos que seguir a estrutura da criação e não podemos simplesmente mudar da noite para o dia e esperar que consigamos parar de comer. Temos que ajustar o cérebro e a energia interna da alma para podermos acessar a energia gans que fornecemos ao corpo. Não temos o sistema digestivo para isso e precisamos encontrar a conexão certa com os sistemas para receber as energias da maneira correta. Os gans de comida são um estágio intermediário nesse processo. Absorveremos as energias por meio dos sistemas segurando os tubos para a transferência de energia e nos conectaremos aos sistemas por meio de fones de ouvidos. Esses gans de comida, eles foram projetados especificamente para serem alimentados por energias universais da mesma forma que nós somos alimentados. Quando criamos gans individuais e os usamos, com o tempo eles começaram a se esgotar, não é? Eles começaram a se esgotar em energia e por meio também da redução da quantidade e da mudança de cor. Essas misturas compostas de gans não fazem isso, porque quando há vários gans trabalhando juntos, eles se conectam a muitos campos de energia diferentes e nunca acabam. Eles atraem continuamente energia de diferentes direções e dimensões. No futuro, esses tubos de gans de comida substituirão todas as prateleiras de comidas nos supermercados. A segunda questão que está impedindo a transmutação dos buscadores de conhecimento é o problema do nitrogênio. Há alguns meses aprendemos mais profundamente como funciona o Sr. Cohen do aminoácido. O carbono hidrogênio é a conexão com a energia universal, como hidrogênio e carbono 14 e todos os níveis de energia de carbono. E o oxigênio e nitrogênio é a manifestação física local no estado de matéria da Terra. Nesse workshop, ele explicou detalhadamente como o nitrogênio é onde todos os nossos problemas começam, por não conseguirmos transmutar e nos desapegar da fisicalidade e da dimensão física deste planeta. Esse apego se dá principalmente por meio do ar que respiramos, mas não temos consciência disso. Em primeiro lugar, os cientistas fizeram uma lavagem cerebral em nós com a ideia de que estamos inspirando o oxigênio e expirando CO2. Ao mesmo tempo, eles dizem que o nitrogênio compõe 60% do ar que respiramos, mas não conseguem explicar o motivo, então eles simplesmente o ignoram. Inspiramos cerca de 16% de oxigênio e expiramos cerca de 4% de CO2, o que não faz sentido. O Sr. Cash sugeriu que eles fizessem um teste para ver a quantidade de Cohen que expiramos e isso revelaria muita coisa. Quando ele diz que estamos respirando aminoácidos e sendo alimentados por ele, é um pouco confuso no início, até analisarmos mais de perto. O ar que respiramos tem 60% de nitrogênio e 16% de oxigênio, além dos outros elementos que compõem o aminoácido, como carbono e hidrogênio. Mas isso está no estado gasoso, que é muito próximo do estado de plasma. Mas por que isso acontece? Lembre-se de que no nanorrevestimento, o nano significa que separamos as moléculas de cobre em plasmas individuais, mas eles ainda estão presos no topo do cobre em estado de matéria. E então, quando fazemos um gancho com ele, eles são liberados como plasmas individuais. A chave é entidades individuais. Uma molécula de gás é basicamente dois átomos juntos, portanto eles estão muito próximos de serem um átomo individual, e isso está próximo de ser um plasma. Os primeiros reatores de plasma usavam gases. Na minha imaginação, quando ele diz que estamos inspirando proteínas gasosas de aminoácido a cada segundo, eu entendo que isso significa que os elementos Cohen estão sendo combinados nos pulmões como aminoácido gasoso e que eles se convertem facilmente em plasmas e alimentam nosso corpo assim. A maior parte é o nitrogênio, que é a parte de armazenamento do Cohen, e isso é específico da Terra. Quando formos para outro planeta, eles usarão um elemento diferente para armazenamento, como ouro ou hélio. Seja qual for o elemento, ele criará condições de existência diferentes das que temos aqui na Terra. Como o nitrogênio está no estado gasoso quando o inspiramos, ele pode ser facilmente absorvido pela alma. E é por isso que ele diz que o nível de energia do nitrogênio alimenta e eleva a alma. E a implicação é que essa é uma fonte de energia usada pela alma para sonhar e viajar. O nitrogênio nos dá acesso fácil à energia para a alma por meio da respiração, e é por isso que somos tão apegados a respirar o ar neste planeta. Já no espaço, não há ar para respirar e nos desapegaremos do planeta e acessaremos a energia universal por meio do hidrogênio e carbono. Não precisaremos respirar. É por isso que quando morremos, paramos de respirar. Nós cortamos nosso vínculo com o aminoácido deste planeta. Podemos aprender a fazer isso antes de morrer, mas então precisamos confiar que temos acesso à energia universal. E podemos usar a energia universal para purificar o ar que respiramos e com isso mudar nossa emoção, porque é isso que cria a alma da fisicalidade. E quando tocamos a fisicalidade com a energia, também podemos repará-la. Essa é outra maneira de ficarmos livres de doenças quando começarmos a transmutar. O Sr. Cash deu outra dica, mostrando como tudo isso é simples. Ele disse que deveríamos tentar entender o jogo jogado pelo hidrogênio e pelo carbono. Se adicionarmos dois ou três hidrogênios, criaremos o nitrogênio. E se adicionarmos mais alguns hidrogênios em uma forma e força diferente, criaremos o oxigênio que se tornou a essência da fisicalidade. Criamos nossa fisicalidade a partir da interação do hidrogênio e do carbono, e é assim que o universo foi criado. O homem cria seu próprio universo por meio de seu aminoácido, que é a sua fisicalidade. Se entendermos isso, poderemos escolher a força do campo com a qual queremos transmutar. Novamente, é algo muito simples que estamos fazendo o tempo todo, mas não temos consciência disso. Agora, quando inspiramos, podemos imaginar que estamos alimentando nosso corpo através do aminoácido gasoso, que passa pela linfa e é convertido no que as células precisam. Ele também disse que é a nossa emoção que nos leva a ir até o mercado e comprar, por exemplo, um leite para bebermos. Agora podemos criar essa mesma energia usando nossa emoção e, por meio da inspiração do aminoácido gasoso, converter essa energia na força de campo correta do que precisamos e, assim, não precisaremos ir ao mercado. Há muito tempo, o homem vem se perguntando se a galinha ou o ovo veio primeiro. Como nosso conhecimento é limitado à compreensão do estado da matéria, não temos então como considerar a energia ou a alma. Mas para aqueles que vivem no universo com conhecimento da criação, eles entendem que a galinha é feita primeiro a partir dos campos e mais tarde o ovo veio como uma forma de se replicar na dimensão física. Outra coisa a se pensar é: quanto tempo a alma do homem esteve no planeta antes de decidir se manifestar como uma fisicalidade? E quando fez isso, ela usou todos os elementos do planeta para poder fazer isso. Os cientistas atuais acham que as condições físicas criam a vida, e ela passa pela evolução. Por outro lado, se entendermos sobre a energia, pensaremos o contrário, que a energia cria as condições para manifestar a sua vida. Ainda temos muito a aprender. Surgiu a pergunta sobre se respiramos o aminoácido através de nossa pele. O Sr. Cash respondeu que sim, claro que respiramos através da pele. Isso refere à proteína gasosa do cólon, e o mecanismo de como isso é feito não foi discutido. O ponto importante aqui não foi o fato de respirarmos algo, mas sim o fato de transferirmos energia sem ingerir materiais. Os cientistas afirmam que o oxigênio no estado de matéria atravessa as paredes dos pulmões e oxigena o sangue. O sangue entra nos pulmões mais escuro e ele sai mais claro dos pulmões. Mas na ciência do plasma sabemos que uma mudança de cor é uma mudança na força do campo. Portanto, para nós, diremos que o sangue sai dos pulmões mais claro porque ele foi energizado. Voltando a essa questão da pele, no Qigong da China, são usados métodos em que você imagina que está respirando pelos poros da pele. É na mesma linha de entendimento que transferimos energia por meio da pele e isso pode ser visto por meio da aura. A aura tem diferentes padrões de campo para absorver energia quando estamos dormindo. Durante o dia, ao movimentarmos o corpo e nos misturarmos com pessoas diferentes, absorvemos energias diferentes e isso nos mantém fortes. Um dos motivos pelos quais as pessoas morrem na velhice é o fato de ficarem acamadas e não poderem se movimentar para absorver diferentes forças de campo que as enfraquece. O mesmo acontece quando alguém se fecha em seu apartamento e não sai muito. Quando absorvemos apenas energia mono, podemos desenvolver certos problemas psicológicos. É melhor manter-se ativo e absorver campos diferentes para fortalecer o corpo e a alma. Houve outro ensinamento sobre inércia que acrescenta muito ao nosso conhecimento. Em primeiro lugar, foi muito interessante pensar que um plasma tem um espectro de energias e que quando interage na fronteira de outro plasma, juntos eles criam assim uma onda e isso se torna inércia para manifestação no estado de matéria. Mas isso não é o mesmo que quando um homem e uma mulher se esfregam um no outro e criam assim uma criança? Quando ele usa a palavra onda, é outra maneira de dizer estado da matéria. Por exemplo, a corrente alternada tem uma frequência e uma onda senoidal e é considerada um estado material em comparação com a corrente contínua. Elas criam uma onda que se torna inércia e, portanto, a inércia é criada no ponto de interação ou necessidade. Isso é importante porque para muitos de nós a palavra inércia ainda é algo místico. Temos usado muitas outras palavras para defini-la, mas ainda assim a mente não compreende. É aquele lugar nebuloso onde a energia se torna matéria. É como olhar para a água clara na caixa de gás e de repente essa água começa a ficar turva e você sente que o ambiente mudou ali. Ao mesmo tempo, há um entendimento científico do que é a inércia e é isso que tentaremos resumir aqui com o que o Sr. Cash nos ensinou. O Sr. Cash disse que na ciência do plasma, a inércia é a causa da manifestação no estado físico, enquanto a definição de inércia no estado da matéria é a interação da energia já convertida. É Essas duas definições estão em dimensões completamente diferentes. Portanto, quando você ouve a definição de inércia no estado da matéria, diz que é uma propriedade da matéria que permanece em repouso, a menos que seja acionada por alguma força externa, e a inércia é uma propriedade de um corpo que resiste à mudança de seu estado de movimento. Mas isso não tem nada a ver com a criação. Está apenas olhando aqui para um objeto que foi criado. Não é de se admirar que não consigamos nos sentir conectados a esse tipo de conceito, pois ele é de fato muito limitado. Tenho lido várias vezes esse ensinamento sobre inércia e ainda não consegui pegar o fio da meada do que o Sr. Cash está ensinando para resumi-lo. Neste ponto, podemos continuar adicionando ao nosso conhecimento sobre inércia. Quando uma energia é convertida por meio de uma inércia, o ambiente em que a conversão ocorre tem uma taxa de conversão e uma energia de conversão. Isso implica que cada conversão é um plasma individual e não um tipo de matéria morta. Na verdade, é uma entidade viva. Talvez seja aí que eu esteja tendo problemas para compreender a inércia. Vemos a matéria como um tipo de entidade morta, ou melhor dizendo, não viva, e é por isso que não temos respeito por coisas como o meio ambiente e com os animais também. Porque, como dizem as pessoas, a Bíblia diz que os animais não têm alma, então podemos fazer o que quisermos com eles. Os índios americanos entendiam que tudo estava vivo sem que eles precisassem ir a uma universidade. E o Sr. Cash foi além e disse que toda conversão, ou seja, toda entidade, tem um ambiente externo e interno. Isso será importante para manipular a inércia quando a ciência começar a se desenvolver. Há muitas palavras para descrever a mesma coisa, mas será de grande ajuda nós resumi-las aqui para que possamos assim compará-las. A inércia na química é o sal, no plasma é a gravidade. A inércia é a conversão da energia universal em uma energia local. Isso significa que tudo vem da energia universal? A interação de um metal com um não metal cria um sal, e como eles têm diferentes forças de campo, esse sal é naturalmente dinâmico, ele está se movendo e tem energia. E esse não é o início do plasma dinâmico? No mundo da criação, a inércia e a gravidade confirmam a existência ao manifestar a fisicalidade. A inércia cria um campo de energia equilibrado entre dois estados. Anos atrás, ensinamos que a massa é um plasma constante e que o peso muda de acordo com os campos locais. A massa tem inércia, e é por isso que ela é constante, pois está conectada à linha central dos campos magnéticos universais. Os campos de energia do universo funcionam em carbono 60, e os locais em carbono 12. A forma básica de um plasma no universo é o nêutron, e os nêutrons de cada universo têm sua própria quantidade de campos magnéticos. Isso significa que o tamanho do nêutron é diferente em cada universo. Lembre-se também de que a criação consiste em plasmas dentro de plasmas e que vamos do plasma do Únicos até nós, e cada um tem sua própria inércia e massa, e todos nós afetamos uns aos outros. Massa do único significa que a massa em todos os universos é a mesma, e a massa do universo é a mesma em todo o universo e assim por diante. A massa não muda, mas depende da ordem da inércia do plasma no qual ela está inserida. Mas o peso está sob campos locais e muda. A massa universal não muda em todo o universo por causa de sua combinação de inércia. O sal e a alcalinidade vêm de um metal e de um não metal, mas a inércia vem dos campos magnéticos e gravitacionais da combinação de campos universais e campos ambientes locais. São os campos universais que controlam a massa. Como o corpo é seu próprio universo, podemos transferir esse conhecimento para entender que o corpo não tem uma massa. Ele sempre disse, Sr. Cash, que o corpo está em um estado de gans. A estrutura óssea também é um gans, mas se comporta como matéria sólida de fato, ela está em um estado de transição. A matéria sólida como um giz, ela não muda, mas as células dos ossos mudam constantemente. Elas são controladas pela energia do campo de massa universal, ou o que chamamos de alcalinidade do universo. Há uma hierarquia de poder de inércia. Cada célula ainda obedece às leis da inércia deste planeta, e então obedece às leis da inércia do universo, do único e assim por diante. Precisamos entender isso quando começarmos a transmutar e transportar através do universo e além do universo. A alcalinidade que ele está falando não é a alcalinidade do estado da matéria, que é definida apenas como algo que contrabalança os ácidos e ajusta o pH. Ele deu um importante ensinamento sobre como o estômago e a digestão funcionam para criar os gães. O problema é que os cientistas dizem que o estômago é ácido e se torna alcalino nos intestinos. Mas nós criamos gães com soda cáustica, que é alcalina. Há muito mais do que apenas a relação ácido-base, e o que a ciência está dizendo não corresponde à realidade. Teremos que discutir isso mais adiante. Mas, por enquanto, sabemos que a criação funciona com base na inércia, que equilibra a energia do campo entre dois estados para que se manifeste assim na fisicalidade. O modo como a energia é transferida no estômago e no sistema digestivo faz parte do entendimento maior do que apenas a relação ácido-base. O Sr. Cash mostrou alguns gráficos das sessões de voo recentes, e o ponto principal foi que quando os buscadores de conhecimento começam a transmutar, eles estão na dimensão da alma, e de repente alguém entra em pânico, e isso se espalha por todo o grupo, e todos voltam para a fisicalidade assim. Nas próximas sessões, o Sr. Cash tentará ajudar os buscadores de conhecimento a superar isso. A parte sobre a inspiração está relacionada ao que discutimos anteriormente sobre estarmos ligados ao corpo e ao planeta, por meio do nitrogênio e do aminoácido que respiramos a cada segundo. Algumas pessoas começaram a sentir que a expiração continuava ou até mesmo parava a respiração. Tudo estava bem e não havia necessidade de respirar. Mas então, de repente, surgiu um medo e elas encontraram segurança ao voltar a inspirar. Nas práticas espirituais orientais, eles chamam isso de kumbhaka, quando você para de respirar. Eu experimentei isso uma vez por meio de um profundo sentimento de amor. Espontaneamente eu não respirei, e tudo ficou parado e eu estava pensando: não estou respirando e está tudo bem. Mas a pessoa com quem eu estava percebeu isso, que eu não estava respirando, e pensou que eu estava morto. E então ela entrou em pânico e começou a me sacudir. Eu ainda me pergunto como seria se mover por aí sem respirar. O ponto principal de todas essas experiências e treinamentos é que tentemos não ter medo. É muito claro que o medo vem do apego ao corpo. E quanto mais amamos a verdade e lidamos com nossas experiências passadas, mais o medo desaparece. Às vezes há um resíduo de medo, mas ele geralmente desaparece quando reconhecemos e nos afastamos dele assim. O Sr. Cash disse que as emoções são uma energia e têm uma inércia em relação ao tempo, lugar e posição de onde se manifestam. Nós criamos a emoção, seus efeitos e como responderemos a elas. À medida que nos tornamos mais conscientes do que está acontecendo dentro de nós, passamos a ter mais controle sobre as emoções. Um plasma é uma entidade consciente sem limitações e reage sem limitações. É uma entidade que não tem recipiente ou dimensão e não tem limitação de força. Um plasma é livre, e é livre para se manifestar de acordo com sua própria interação. Portanto, um plasma, ele é realmente livre. No mundo físico, temos muitas limitações baseadas em nosso medo de não ter comida, energia e não ter amor suficiente. E fazemos todo tipo de coisa para obter essas coisas. Mas ser um plasma é realmente ser livre. Não é a liberdade do ego que pensa que pode fazer o que quiser, independentemente de como isso afeta os outros. Pode ser que, como o plasma é criado a partir dos campos, ele pense como a totalidade da criação, e é isso que vem em primeiro lugar, e não os seus desejos individuais. Esse é um entendimento e uma mentalidade completamente diferente. Sr. Cash também compartilhou algumas experiências pessoais de como, quando ele era criança, com cerca de 8 anos de idade, e ele costumava deixar o seu corpo e viajar. Ele disse que podia fazer isso porque ele não tinha apego à fisicalidade e não tinha medo disso. Em vez disso, ele se alegrava por fazer parte da estrutura maior da vida. E quando ele era estudante, ele podia entrar em um nêutron e projetar e testar sistemas antes de construí-los. O que importa é o quanto você acredita e confia naquilo que você entende. Sr. Cash também falou mais sobre Jesus e a transmutação. Mas primeiro devemos entender que existe Jesus, o homem, e um Jesus inventado pelo Vaticano e posteriormente aceito por todos os cristãos. Aqui o Sr. Cash parecia estar dizendo que Jesus, o humano, foi capaz de transmutar por meio da dor, e que todos nós podemos fazer isso por meio do prazer do conhecimento, e que agora isso está sendo ensinado em massa. Um buscador de conhecimento também chegou perto da transmutação e viu a expansão de sua alma, mas então o medo fez pular de volta para a fisicalidade. A transmutação foi feita por outros antes e depois de Jesus. Infelizmente, isso se transformou em um misticismo e em algo chamado ressurreição, que ninguém parece realmente entender como isso funciona e o que é. Dizem apenas que se você acreditar em Jesus, você ressuscitará quando morrer. Então, ao longo dos séculos, mais e mais confusão foi acrescentada a isso. Agora estamos trazendo isso de volta à ciência e tornando isso disponível para que todos possam entender e fazer isso. Outros tópicos desse workshop. A Terra é um conversor de energia universal para que o homem retire dela o que precisa e ele se apega a ela. À medida que nos aproximamos do Sol, nossos campos magnéticos se tornam mais compactos e, por fim, a atmosfera externa passará a ficar dentro do planeta em vez de fora. Obrigado por ouvir. Índice Rabo do Workshop 572. O seu cast deu conselhos no X ao presidente Trump, trabalhando duro em todas as direções com diferentes governos, diferentes estruturas e tentando trazer tecnologia em troca da paz. Iranianos, chineses e americanos estão online hoje ouvindo o ensinamento. Trump está falando em acabar com todas as guerras até 20 de janeiro. Ele disse que em seu primeiro mandato acabou com as guerras, mas o erro que ele cometeu foi não acabar com a produção das ferramentas de guerra. E quando ele deixou o cargo, o estoque de armas foi vendido para a Ucrânia e foi parar em Gaza para iniciar uma guerra. Cerca de 180 bilhões de dólares em armas foram usados na Ucrânia, com um número estimado de 2,5 milhões de feridos e mortos até o momento. Qualquer paz que tenha sido alcançada desapareceu nessa guerra. E o governo Biden orgulhosamente afirmou ter vendido todos os estoques antigos para que haja sem mais empregos para produzir novos estoques. Se realmente quisermos acabar com as guerras, teremos que encontrar empregos para os cientistas que fabricam as armas. A única maneira é trazer a nova tecnologia do plasma para substituir os empregos das armas e usar todos esses cérebros para uma nova paz em todo o planeta. E o Sr. Cash colocou isso na postagem no X. Não se trata apenas de trazer novas tecnologias, o importante é criar condições de paz, pois tudo se soma. Como criatura no universo, a percepção do homem é que ele gosta de matar e destruir para confirmar a sua existência. Fazemos isso do lado de nossas nações, cidades, famílias e em público. A luta e a destruição se tornaram o hábito do homem e sempre encontramos um motivo para isso. Isso precisa ser mudado no DNA do homem, para que o conflito, o ser superior e todas as coisas que alimentam o conflito e as guerras cheguem ao fim. Talvez a situação com Trump seja um novo começo, mas, como vimos, nenhum dos líderes mundiais faz e age de acordo com o que eles dizem. Os chineses afirmam querer a paz, mas, na verdade, vemos o oposto. Seus exércitos estão armados até os dentes com a mais recente tecnologia de armas para mostrar que são mais poderosos. Os jogos se tornaram maiores, e se isso for para o espaço, criará mais caos. Temos que mudar a filosofia do homem para uma filosofia de paz neste planeta antes de podermos ir para o espaço. E 2025 é o ponto de partida para isso. Bom, voltando ao ensinamento. Estamos abrindo uma porta na tecnologia e na ciência que precisa estar em paralelo de todas as formas e maneiras com a ciência do espaço. Temos que encontrar e entender a tecnologia que é paralela ao espaço e começar a nos acostumar com ela neste planeta antes de nos tornarmos passageiros do espaço. Temos que cobrir questões como comunicação, alimentação, energia, transferência de energia, transporte e cuidados com o meio ambiente. E temos que aprender a considerar os outros mais importantes do que nós mesmos em todos os aspectos, sejam eles humanos, animais e criaturas deste planeta ou de fora dele. Temos que encontrar um ponto em comum e como podemos alcançar esse nível de entendimento. O fornecimento de tecnologias por si só não é a resposta para tornar o homem pacífico. Talvez, em alguns casos, isso torne o homem mais agressivo, exigente e mais belicista. Temos que mudar o DNA do homem. Temos que mostrar ao homem um novo caminho, uma nova direção, um novo senso do que chamamos de pertencer e fazer parte. Ele precisa aprender a se desapegar da fisicalidade em relação à nova tecnologia. e aprender a ciência de compreender a si mesmo. Agora caminhamos até um lugar. Hoje em dia, né, caminhamos até um lugar. Mas com a tecnologia, podemos nos manifestar nesse lugar sem precisar caminhar. Essa é a opção da nova tecnologia. Falamos sobre isso da última vez, que precisamos aprender a mudar do estado de matéria para o estado de energia e depois voltar para o estado de energia ou voltar para outra dimensão em um novo estado. Ou voltar também para a fisicalidade em uma nova dimensão. Nós já sabemos como fazer isso, mas deliberadamente negamos isso a nós mesmos. Mas o que isso significa? Sabemos como mudar da dimensão física para a energia, porque nós fazemos isso quando nós dormimos. Quando dormimos, metade do corpo descansa e se repara, enquanto a outra metade se mantém ativa. Paramos o corpo de andar e ficamos ali imóveis, deixando o sistema trabalhar internamente. Isso significa que o lado da energia ou alma entra em operação. Por termos medo de que algo aconteça ao nosso corpo ou por quaisquer medos que tenhamos, mantemos metade dos sistemas dos dois lados do corpo alerta enquanto a outra metade descansa. Metade do nosso cérebro está consertando metade do corpo e a outra metade permanece alerta, caso algo aconteça, e pode assim então saltar de repente e estar totalmente operacional para o que for necessário para sobreviver. É por isso que quando dormimos o menor ruído pode nos acordar. O que aconteceria se confiássemos toda a operação do lado da energia quando dormimos e não apenas metade do corpo? Se pudéssemos fazer isso, a transmutação seria possível porque a fisicalidade tem e tem acesso à energia universal. E podemos decidir para onde e como queremos ir. Nas sessões de voo mensal de fevereiro, março e abril, tentaremos fazer com que você passe por essa transição de ser capaz de permitir que ambos os lados do seu cérebro entrem em transmutação. Isso significa usar a energia para decidir colocar sua fisicalidade em movimento. Temos parte dessa tecnologia. Ela permitirá que você entre em transmutação total diretamente por si mesmo. Então você pode decidir se quer levar a fisicalidade com você também, ou pode ficar no controle como uma unidade total, e não apenas em alerta com metade do corpo. Muitos de vocês já experimentaram essa transição completa, mas vocês têm problemas para abrir mão da fisicalidade e confiar na energia ou alma. Por esse motivo, estamos estendendo o ensinamento para um único filamento de um campo magnético sobre o qual falamos na semana passada. Assim, você não precisa cobrir todo o espectro da energia para poder transmutar. Basta escolher um caminho específico e uma energia específica. É como quando você quer dormir. Você escolhe uma cama e sempre vai para a mesma cama e nessa posição você dorme. Você aceitou uma meia transmissão ou transmutação. Agora queremos criar um ambiente em que você entre e possa passar por uma transmutação completa. Isso significa que você passará por um ciclo de energia completo e não pela metade. Escolheremos um campo de energia específico que nos permita confiar em nós mesmos para fazer essa transmutação. Como quando vamos para um lugar específico para dormir. Agora podemos escolher uma linha específica de energia para poder transmutar. É como se você sempre fosse a um determinado aeroporto para poder decolar. Agora você vai para um determinado nível de energia em sua dimensão de energia que você sabe que lhe dará acesso à transmutação ou à transferência física. Isso é uma arte. Na primeira sessão de fevereiro, nós o apoiaremos e o colocaremos lá para que você alcance esse nível e possa escolher. Assim como quando você conta carneirinhos para poder dormir, agora você pode escolher uma largura de banda ou um nível de energia, conectando-se ao sistema por meio dos fones de ouvido. Nós o apoiaremos de fora para chegar a esse ponto. Então você aprenderá que esse é o lugar onde você pode dormir. Ou melhor, esse é o nível de energia que eu preciso para poder transmutar. Ou você pode entrar nesse nível de energia, mesmo com o corpo físico. Isso foi parte do ensinamento da semana passada e tentaremos trazer isso para a dimensão da fisicalidade, onde você pode realmente usar e acrescentar a isso, mas você precisa ser treinado para isso. É como quando você era criança e sua mãe lhe dizia que 8 horas era a hora de dormir. Quando você cresceu, você mudou esse horário para meia-noite. Foi sua escolha mudar a posição de quando você quer ir dormir. Agora faremos o mesmo, mas por meio do seu nível de energia, você poderá assumir o controle total do funcionamento do corpo e não manter uma metade acordada como você faz agora. O fato de manter metade do corpo funcionando é o motivo pelo qual o homem é tão apegado à sua fisicalidade e a tudo mais que vem com isso. Quando você entrar no nível de energia, você poderá alimentar a fisicalidade e você não acordará com fome. O corpo não exigirá ser alimentado. Isso mudará tudo. Ao pensar em comida, podemos acessar a sua energia. A energia para a transmutação é diferente da energia que obtemos dos alimentos para manter o nosso corpo. É por isso que quando saímos do sistema, ainda sentimos fome e queremos comer alguma coisa. Isso ocorre porque a linha de conversão de energia do carbono 14 ou a energia do universo para o homem não foi concluída. Você criou um filtro conscientemente, porque inconscientemente você ainda está usando 80% disso. É aqui que o jogo começa. Estamos trazendo isso à tona com os novos sistemas de comunicação e muitos de vocês estão trabalhando com isso, onde vocês decidem como, onde e qual nível de energia vocês querem transmutar e transferir energia para alimentar o corpo. Isso faz parte do conhecimento que precisamos sentir para entender. Precisamos nos ajustar às novas condições para poder entender. Não é que você entre na máquina e a partir de amanhã transmute e não precisa mais comer, não é assim. Você precisa ajustar a fisicalidade para se encaixar na estrutura da criação. Você não pode simplesmente dizer, ah, não vou comer mais nada a partir de amanhã e vou tomar apenas água de ganso ou qualquer outra coisa. Você tem que ajustar o cérebro e a energia interna da alma para poder acessar os ganhos que você fornece ao corpo. Você não tem um sistema de digestão para isso ou não tem a conexão correta com o sistema para receber as energias da maneira correta. Na semana passada, a imagem de fundo do workshop era de todas as frutas e os ganhos de comida nos tubos. Temos que ser capazes de nos sintonizar com eles para obter o que precisamos. Mas será que tudo precisa ter gosto e cheiro para sabermos que recebemos a energia? A maçã nos fornece todas as energias sob qualquer nome de vitaminas e minerais que chamemos. Mas será que precisamos sentir o gosto da maçã para isso? Precisamos ter a sensação da maçã? Ou podemos ajustar o nosso corpo para absorver do tubo que contém as energias da maçã que são necessárias para o seu corpo transmutar? Esses sistemas de ganhos de comida são intermediários e você pega deles o que você precisa ao segurá-los. Por meio de sua própria estrutura, ele recebe energia do universo, do espaço. Portanto, a energia nunca terminará deles. Nos ganhos singulares que você fez antes, na maioria das vezes era possível ver os ganhos diminuindo no frasco à medida que você usava. Porque eles compartilham a energia, e à medida que ela se esgota, eles mudam de cor. Não vemos isso na composição dos ganhos que a Fundação Cash faz e tem. Isso significa que, devido à combinação de materiais neles, eles acessam muitos campos de energias diferentes. É por isso que eles nunca terminam. É difícil para um ganho singular se sintonizar com as energias universais. Quando os ganhos são múltiplos, eles atraem de diferentes direções e dimensões. Introduziremos novos sistemas em que você segura dois tubos de ganho de comida em suas mãos e você retira energia deles assim. Esses são níveis de energia que precisam se conectar ao seu corpo, à sua alma e à fonte que sabe onde aquela energia é necessária. Quando essas novas tecnologias forem lançadas, será que os supermercados serão necessários ainda? Ou eles substituirão as prateleiras de alimentos por esses tubos de ganho de comida? Isso faz parte do processo dos ensinamentos para mostrar a vocês como converter energias universais, como carbono 14, carbono 13 e carbono 12. Se você precisar sair da dimensão da fisicalidade, basta acessar o carbono 13, trazê-lo para baixo e convertê-lo para ser usado pela alma. Você não precisará matar e nem tirar a energia dos outros. Na estrutura do corpo do homem, há o açúcar, que é carbono e hidrogênio, e a água, que é o hidrogênio e o oxigênio. E há a combinação de conexões terrenas, que é o nitrogênio, que faz a conversão em armazenamento. Quando você for capaz de usar o lado da energia do seu corpo, você não precisará do nitrogênio. A conexão com esse nitrogênio é onde todos os problemas começam. É a conexão com o Cohen, que é o aminoácido. Quando o homem aprender, em vez disso, a trabalhar com hidrogênio e carbono e suas combinações, ele se tornará um homem do espaço. O problema do homem é sua ganância e fome, que leva à fome de poder também. E tudo isso está ligado ao nitrogênio. No entanto, quando você entra na dimensão de energia, você não precisa do nitrogênio. Cada respiração que fazemos nos conecta a este planeta, pois o nitrogênio compõe 60% do ar que respiramos. O homem deve aprender como obter energia de seu ambiente sem respirar. Será que pararíamos de respirar quando começássemos a transmutar? Quando pudermos extrair energia dos campos universais para alimentar a alma do homem, que por sua vez alimentará a fisicalidade, então nos desapegaremos deste planeta e da necessidade de converter nitrogênio. Se você observar, você entenderá que ao respirar estamos ingerindo aminoácidos, porque há 65% de nitrogênio no ar, mas também no ar há carbono, oxigênio e hidrogênio. De certa forma, nossos pulmões são um absorvedor de energia da proteína aminoácido, e isso nos prende a este planeta. Também ingerimos esse aminoácido como carne e vegetais, mas respiramos mais porque respiramos a cada segundo aqui neste planeta. Nunca pensamos nisso, porque fazemos isso o tempo todo, e não é como comer animais, mas ainda assim estamos absorvendo através da respiração aminoácido. Nós absorvemos do corpo deste planeta, de sua atmosfera, isso. A estrutura do ar é outra proteína, mas em uma condição gasosa, por isso nunca pensamos nisso. É aí que entra o nosso apego à fisicalidade e a este planeta, e somos doutrinados em cada respiração que fazemos. Quando nos tornarmos homens do espaço e vivermos na dimensão de energia ou na alma, separaremos a linha do nitrogênio e aprenderemos a confiar no hidrogênio e carbono. Aprendemos anteriormente que eles estão conectados à energia universal e o oxigênio e nitrogênio ao ambiente local do estado da matéria. Quando nos manifestarmos em outro lugar, eles não usarão nitrogênio. Em vez disso, poderá ser qualquer outro elemento, como ouro, mercúrio ou até mesmo hélio. Eles usarão um elemento diferente do nitrogênio para armazenar energia, mas o hidrogênio e o carbono nunca mudarão e permanecerão os mesmos em todo o universo. Onde quer que haja vida no universo, ela precisa ter uma combinação de um hidrogênio que chamamos de base e o carbono é a conexão ou linha de comunicação para alimentar a base e para se comunicar com a base. No meio disso, você precisa do armazenamento do espaço, da manifestação da fisicalidade e da gravidade. A gravidade vem do oxigênio aqui na Terra e o nitrogênio é o armazenamento aqui neste planeta. Enquanto estivermos neste planeta, não poderemos nos desapegar porque cada respiração que fazemos contém 60% de nitrogênio, 15% de oxigênio, carbono e hidrogênio. Estamos consumindo proteína continuamente, mas nunca pensamos nisso. Quando dormimos, ainda respiramos, mas nosso ritmo muda e precisamos de apenas metade da energia porque metade do corpo está descansando. Não é apenas o ar que respiramos, é a energia que ingerimos e como a convertemos. Anos atrás, quando um guru indiano que não comia alimentos veio à Fundação Cash em Desansano, na Itália, eu disse a ele como ele estava trapaceando ao mudar as condições dos pulmões e como ele mudou as proteínas que o corpo estava absorvendo. Também teremos que aprender isso quando viajarmos no espaço, pois não teremos pulmões para respirar e, portanto, não teremos acesso a proteínas gaseificadas o tempo todo. Mas sempre teremos acesso às energias do corpo do universo e ao hidrogênio, ou a linha fundamental de energia, e ao carbono, que é a conexão com essa linha de hidrogênio. O ambiente do espaço que é criado a partir de seu próprio carbono 60 e também o resto. E é isso que lhe dá dimensão. É assim que os sistemas que produzimos na Fundação Cash podem lhe dar tudo o que você precisa, como água, ar, energia e voo. Um único sistema lhe dá tudo o que você precisa de acordo com o tempo, lugar e posição. Na semana passada, ensinamos sobre o filamento único de um campo magnético. E há uma única linha entre sua alma e a Lua em uma posição específica e você pode usá-la. Todos nós temos um GPS feito de campos magnéticos universais e podemos nos conectar a tudo por meio deles. Já fazemos isso de maneira muito sutil no mundo físico, mas é tão natural que nem pensamos sobre isso. Nossa emoção nos diz que precisamos ir ao supermercado e comprar um leite. E então, fazemos com que nossa fiscalidade vá até lá e compre o leite. Agora aprenderemos a fazer a mesma coisa, mas no nível de energia. Não precisaremos mover a fisicalidade para obter o leite. Em vez disso, podemos obtê-lo por meio da respiração e criar a mesma proteína que está na garrafa de leite. E você obtém as energias de que precisa, sim. Por que você acha que tem a sensação de ir buscar o leite no supermercado? É porque o seu cérebro sabe o que a fisicalidade precisa e envia você para fazer a caminhada. A alma e a emoção já decidiram para onde você vai caminhar para poder pegar o leite, para a geladeira ou para o supermercado. Em vez de enviar a fisicalidade, podemos fazer isso por meio da força do campo da energia central, que chamo de sono. Pense nisso. Como podemos viver, respirar e alimentar nossa energia quando estamos dormindo? Quando estamos dormindo, a fisicalidade não tem movimento físico, mas ainda estamos respirando e absorvendo proteínas. Não se trata apenas de ar. Estamos nos alimentando por meio da respiração, mas isso nunca foi dito a nós. Cada respiração de ar tem gás, e nós absorvemos proteína e a convertemos em alimento para o corpo. Nossos cientistas nunca entenderam, e eles chamaram isso apenas de oxigênio. Mas como pode ser oxigênio se 60% do que absorvemos é nitrogênio? Fizeram uma lavagem cerebral em nós para que acreditássemos que absorvemos oxigênio e devolvêssemos CO2, ou gás carbônico. O que aconteceu com o nitrogênio nesse ar, que é a maior parte? O nível de energia do nitrogênio alimenta e eleva a alma. Por meio da respiração, a alma recebe energia em um nível diluído, porque o gás está mais próximo do plasma e o nosso cérebro absorve imediatamente quando nós respiramos, para que possa assim sonhar ou viajar com a alma. É por isso que somos tão apegados à respiração e ao ar deste planeta. No espaço, não há ar para respirar. Então o homem se tornará desapegado. Isso fará parte do processo nas próximas sessões de voo de fevereiro, março e abril. Nós ajudaremos vocês a se desapegarem do nitrogênio, porque enquanto você estiver ligado à proteína gaseificada, você nunca transmutará, porque é uma fonte fácil. Houve buscadores de conhecimento que conseguiram se encontrar por meio da transmutação em outro lugar. Mas temos que nos desapegar do lado proteico da fisicalidade do corpo do homem aqui neste planeta. Nas próximas sessões, pediremos que vocês façam medições dos níveis de oxigênio e de açúcar no sangue para ver como seu corpo muda. Queremos ver o quanto você está indo para o lado do açúcar ou da energia ou da conexão universal, ou se você está indo mais para o lado do nitrogênio e da proteína. Então entenderemos o quanto estamos apegados a este planeta. Poderemos escolher com que força transmutar. Em Linz, na Áustria, tivemos buscadores de conhecimento que puderam transmutar de volta para o mesmo lugar e eles podem também coletar pedras da Lua, assim. Podemos aprender a nos sintonizar em diferentes lugares do universo. Quando você começa a transmutar, mas nunca esteve no planeta Zeus, você terá que ir para uma nova cidade e aprender como estar lá nessa cidade. É como aterrissar no aeroporto de uma cidade onde você nunca esteve antes. Mas no espaço, você contará com o conhecimento universal e o posicionamento universal. Você contará com o conhecimento de sua alma e a conexão dela com aquele lugar. Tudo isso será ensinado. Estamos preparando vocês para a próxima fase da viagem espacial. Tudo o que precisamos fazer é especificar uma posição. Então é você quem decide ir até lá com a sua alma. Você cria uma memória do tempo e do lugar para que o lado físico entenda e se lembre. O desenvolvimento tecnológico vem da compreensão da tecnologia da criação e não de máquinas feitas pelo homem. Nós carregamos isso dentro de nós. Não existe um sistema mecânico, mas seu corpo ele faz tudo continuamente de acordo com o movimento do campo, ou o que chamamos de campos magnéticos dentro do seu corpo. Às vezes, isso se manifesta em um movimento físico. Até mesmo o batimento cardíaco está totalmente relacionado à energia do campo magnético, à quantidade de energia armazenada e ao que precisa ser liberado também, e o que ele cria nesse movimento e nessa liberação. Seu corpo, ele é um universo. Se você quiser aprender sobre galáxias e sobre o Criador, Olhe para o lado da energia de seu corpo e não para o lado físico. Deus não tem braços e pernas e não tem um sistema digestivo. Você não vê um sistema de digestão no plasma da alma do homem, mas você vê esse sistema de distribuição que permite que certas energias sejam as provedoras ou atratoras de uma determinada força de campo. Tudo isso faz parte dos próximos ensinamentos. Você deverá ser capaz de transmutar em 2025. Em 2025, você deverá ser capaz de decidir para onde quer ir e o que fazer lá quando você chegar. Se você aterrissar no planeta Zeus, você precisará do idioma e do conhecimento de como interagir com as pessoas, entender a cultura delas e o resto. Será que você pode criar uma dimensão de visão sem olhos para sentir e fazer parte do lugar? Tudo isso precisa ser aprendido. Nos últimos meses, você aprendeu mais e mais e a não comer. Você sente a energia e está ganhando confiança. E você está pronto para o próximo nível, para ir e fazer. O próximo passo que você precisa entender e aceitar é se você permanece na linha da fisicalidade ou vai para a dimensão de energia. Ou você pode acessar a energia deste planeta por meio do plasma gasoso, mas viajar na dimensão de energia. Quando você vai, temos que deixar este planeta para trás. Essa é uma das razões pelas quais paramos de respirar quando morremos. Cortamos nosso vínculo com o aminoácido gasoso deste planeta, porque assim podemos acessar então a energia do universo. Quando o homem adquirir o conhecimento, ele não precisará morrer fisicamente para poder fazer isso. Você poderá usar a energia universal para purificar o ar que você respira e você pode mudar a emoção, porque isso cria a alma da fisicalidade que toca a sua fisicalidade e você pode reparar a fisicalidade. Talvez hoje tenhamos aberto outra porta para o conhecimento da compreensão de você mesmo. Enquanto você estiver conectado ao plasma, ao aminoácido gasoso deste planeta, você nunca poderá sair dele. Você nunca poderá se transmutar assim. Você precisa confiar que você tem acesso à energia universal, que pode alimentar a sua fisicalidade no tempo, lugar e posição da manifestação. Neste planeta, você tem o Sr. Corren como parte do seu aminoácido. Mas no planeta Zeus, não há nível de nitrogênio. Portanto, sua dimensão da fisicalidade não será a mesma e você precisará se converter ao ambiente local. O homem tem uma falácia sobre viajar com um traje espacial e ele acha que pode manter tudo dentro dele com um pequeno pano lhe protegendo. Deixe que ele tente e veja se realmente funciona dessa forma. Alguns quilômetros acima da superfície da Terra, você começa a flutuar e não tem peso. O homem nunca tentou pular no espaço sem nada e ver se consegue sobreviver assim, sem nenhuma roupagem. Talvez ele descubra que não precisa da conexão com o aminoácido deste planeta aqui. Quando comemos proteína sólida, como carne de animais, frutas e qualquer outra coisa, vemos o mesmo em nosso excremento. A proteína ela é ejetada. O mundo da ciência pode tentar medir a quantidade de proteína aminoácido que sai quando o exalamos também. Então entenderemos o que nossa alma usou para sua elevação. Se o homem entender isso, ele encontrará um caminho para deixar a fisicalidade de lado e viver de acordo com a dimensão da energia de campo do universo em vez da condição gasosa do aminoácido neste planeta. Tente entender o jogo do hidrogênio e do carbono. Se você adicionar 2 ou 3 hidrogênios, você cria o nitrogênio. E se você adicionar mais alguns hidrogênios em uma forma e força diferente, você criará o oxigênio, que se tornou a essência da fisicalidade aqui nesse planeta. Você cria sua fisicalidade a partir da interação do hidrogênio e do carbono, e é assim que o universo foi criado. Mas o homem cria seu próprio universo por meio de seu aminoácido, que é a sua fisicalidade. Entenda como, e então você poderá escolher uma cama para deixar a fisicalidade ou escolher uma força de campo que você possa transmutar por meio da dimensão da energia. É interessante como a humanidade levará isso adiante e como ela equilibrará os campos de energia do universo com a energia do tempo, lugar e posição. Quando você aprender isso, você poderá viajar e viver em ambas as dimensões. Um de vocês precisa entender isso primeiro, e os outros então aprenderão a partir disso. Mas aquele que aprender primeiro não poderá abusar dos outros. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 572. A Terra é um conversor de energia universal a partir do que o homem pode conectar ou pegar. Quem veio primeiro? Foi a galinha ou foi o ovo? A grande questão para o homem é: será que a vida dele veio primeiro e depois ele criou as condições da atmosfera para existir? Ou as condições da atmosfera criaram o homem? Para aqueles que vivem no universo, a galinha veio primeiro e dela veio o ovo. Será que foram as condições que o homem precisa para existir que estabeleceram as condições para a criação da atmosfera da Terra e então o homem se manifestou nela? Isso vale para todos os aspectos da criação. E será que as condições criam a vida ou será que a vida, como energia, sabe que quer estar neste planeta e cria assim as condições para se manifestar nessa atmosfera? Temos muito a aprender. Chega-se ao ponto de: será que eu construo uma casa que me convém ou a casa foi construída para eu morar nela e depois para eu me adequar a ela? O homem físico diz que as condições da atmosfera da Terra criaram o homem, mas o homem do universo responde de forma diferente. O homem permitiu que fossem criadas as condições para que sua alma se manifestasse na fisicalidade, na dimensão do tempo, lugar e posição neste planeta. E ele usou todos os elementos para se manifestar em sua forma e formato. Porque eles dizem, né, que o gorila tem 98% do DNA do homem e o rato 99,5%. Mas será que viemos todos como uma alma e depois nos convertemos de acordo com o que estávamos pegando deste planeta? Será que a alma criou as condições da fisicalidade? E quanto à evolução física? As condições surgiram e a vida foi criada. Isso é olhar para a dimensão física. Mas quanto tempo antes disso a alma já existia neste planeta antes de decidir se manifestar fisicamente? Há muito a aprender. Pergunta para o Sr. Cash. Nós também inspiramos aminoácido através de nossa pele? Sr. Cash responde: claro que sim. Nós não respiramos, nós transferimos energia. Se você mudar a palavra respiração para transferência de energia, você entenderá muitas coisas e novas dimensões. Por respiração entendemos a transferência de energia sem a utilização de material. Vemos isso como a aura. A aura é uma estrutura de transferência de energia do corpo. A aura durante o sono é totalmente diferente do estado de vigília. Elas têm padrões de campo diferentes. E durante o sono, absorvemos energias diferentes das que absorvemos durante o dia ou quando estamos nos movimentando no corpo físico. Essa é uma das razões pelas quais morremos na velhice, porque ficamos acamados e não podemos nos movimentar para absorver energias diferentes. Ao recebermos apenas monoenergias, ficamos cada vez mais fracos. Quando nos movimentamos, recebemos uma mistura dos campos deste planeta. É por isso que dizem que para você se manter fisicamente ativo, para que você possa assim absorver continuamente diferentes energias, e isso alimenta as diferentes forças de campo do corpo e da alma. Por exemplo, se ficarmos ociosos ou nos trancarmos em um quarto e não interagirmos com o mundo exterior, absorveremos um nível diferente de energia. Então veremos certos problemas psicológicos se desenvolverem assim nessas pessoas. Quando estamos fora de casa interagindo, encontramos outras pessoas e respiramos o ar delas, e tudo isso gera uma mistura de diferentes aspectos de energia. Vemos isso muito com os veteranos de guerra. Há um vídeo muito horrível na internet em que dois soldados estão brigando e um diz ao outro: tudo bem, você já me abriu, deixe-me morrer agora com integridade. O outro soldado se levanta e vai embora. Era uma luta corpo a corpo na Ucrânia. E por que fazemos isso? Até 40 anos atrás, eles eram amigos e agora, psicologicamente, fizeram com que um outro país, que era parte deles, se tornasse assim seu inimigo, porque é benéfico para alguém que eles se matem. Eles criaram essa condição por meio de informações e energia. Então nós respiramos isso. Isso é o que eles chamam de respirar o ódio, em que você absorve a energia que está na atmosfera e no ambiente. Você pode testar isso por si mesmo passando um dia andando descalço no chão, não em qualquer tipo de pavimento. E passe também um dia andando com sapatos e registre suas emoções, seu bem-estar e a maneira como seu sangue circula. Então você entenderá o quanto o homem, ao se isolar, cria suas próprias dimensões. Há dados científicos que mostram que as pessoas que andam descalças no chão não têm tantas doenças quanto as que usam sapatos. Porque no instante que seu corpo toca a terra, a energia e os campos magnéticos se misturam com o sangue e resolvem muitos problemas que um homem de terno com sapatos e meias tem. Nós mesclamos as energias, o que gera problemas. Agora mesclamos plásticos, poliéster e tudo mais. No passado, usávamos lã e algodão, que são processos naturais no ambiente natural. Nós nos tornamos o homem do plástico agora, do carbono e do hidrogênio, que não está conectado a nada além de si mesmo. Você pode sentir a diferença quando você usa roupas de fibra natural. As pessoas que usam fibras naturais têm doenças diferentes das pessoas nas cidades, porque estamos acostumados com o escape, com a ligação carbono e hidrogênio, e levamos tudo em sacos plásticos. Nossa comida, ela é mantida em plásticos e depois aquecida em plástico, e essa combinação de energia cria diferentes tipos de informação e emoção. Pense em como você seria quando se conectasse apenas à energia de hidrogênio e carbono, mas na dimensão de sua necessidade no espaço. Nós somos a pele e o que colocamos nela é a causa de nossas doenças. Criamos problemas com a nova estrutura moderna de vida e o nosso corpo ainda não passou pela evolução para poder usar isso e poder viver com isso. Durante o período de transição, até nos acostumarmos com a evolução, teremos esses tipos de caroços, cânceres e todos os tipos de doenças em nós. Pergunta para o Sr. Cash. Antes você explicou como o plasma é um espectro de energias e quando interage com o limite de outro plasma cria uma onda que se torna a inércia para manifestação no estado da matéria. Os termos da inércia são confusos, especialmente o entendimento da inércia no estado da matéria. Você pode explicar melhor? Sr. Cash responde. Na ciência do plasma, vemos a inércia de uma maneira diferente, que é a causa da manifestação no estado físico, ao passo que a definição de inércia no estado da matéria é a interação da energia já convertida. Cada ambiente tem uma taxa de conversão e uma energia de conversão. Até mesmo a luz tem uma inércia, tanto quanto os outros elementos, como ouro e oxigênio. Inércia significa a interação dos campos universais com uma posição e dimensão de campos do próprio plasma de energia. Isso significa que toda conversão tem um ambiente externo e um ambiente interno, ou dentro de seu próprio ambiente. No mundo da química, chamamos a inércia de sal. No mundo do plasma, nós chamamos isso de gravidade. No mundo da estrutura de conversão da energia universal em uma energia local, nós chamamos isso de inércia. Escolhemos muitas palavras para a mesma coisa para poder encaixar isso em nossa compreensão do conhecimento. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. Quando você tem um metal e um não metal, você chama isso de sal. Você cria o dinamismo do sal e então passa para a próxima etapa. No mundo da medicina, dizem que quando você ingere muito açúcar, você cria câncer. Quando você é mais alcalino, você não tem câncer. O que é totalmente oposto ao mundo da criação, onde criamos a inércia e a gravidade para confirmar a manifestação. Criamos uma condição de dar energia para criar uma atmosfera que é uma separação. O corpo do homem ele funciona de forma totalmente oposta. A ciência não entendeu o porquê. Eles não entendem porque um aumento na salinidade ou na alcalinidade até um determinado nível não permite a manifestação ou a formação de câncer. Mas no lado ácido, que está mais ligado ao lado da energia da linha de açúcar, cria sim um câncer ou acúmulo de células. Em nosso entendimento, isso é o oposto do mundo da criação. É por isso que muitos cientistas e farmacêuticos usam esse truque para não permitir que você se cure da criação de caroços ou cânceres. Nosso entendimento da vida é diferente, devido à ignorância. Eles nos dizem que o estômago é ácido e decompõe os alimentos, mas vocês, buscadores de conhecimento, fizeram os ganhos. Vocês usaram soda cáustica para converter a matéria em energia. Não faz sentido o que eles dizem sobre o estômago. E então, em seu intestino, você cria mais salinidade para transferir energia através da parede do intestino para o sistema linfático. O que a ciência está dizendo não bate. Isso se deve ao fato de o mundo da criação ter o que chamamos de inércia, que é um campo de energia equilibrado entre dois estados para confirmar e para fazer parte. Quando você tem uma massa, então você tem inércia. Você está conectado à linha central do universo e não à manifestação local. É por isso que a massa é constante, mas o peso é diferente. A interação da bolsa de energia é entre a fonte, que é a linha central dos campos magnéticos universais, e não localizada. O campo de energia do universo trabalha no carbono 60 e não no carbono 12, e a inércia está conectada à linha universal de energia, e não à local. Criamos em todos os níveis em equilíbrio com o universo central. Nos artigos e livros que escrevemos, discutimos sobre a massa atômica e a energia de hidrogênio é fundamental e que em cada universo os nêutrons contêm quantidades diferentes de campos magnéticos. Então teremos que aprender sobre a inércia universal. Isso significa que além de nossa massa, há uma massa universal, que é a que aceitamos. E há a massa do único, da qual não temos conhecimento. A massa do único significa que as massas nessa força são as mesmas em todos os universos. E a massa neste universo é a mesma em todo este universo. Isso se deve à inércia, à combinação. O sal e a alcalinidade vêm de um metal e de um não metal. A inércia por si só, o campo magnético gravitacional vem dos campos universais e dos campos ambientais. Os campos universais controlam a massa. Se você entender isso, você pode transferir isso para o corpo do homem. No corpo do homem, não temos uma massa. Não temos nenhum elemento exceto os ossos. E mesmo os ossos, por estarem dentro da estrutura de Gans, comportam-se como uma matéria sólida, mas na verdade eles estão em transição. Eles estão em um estado de Gans, os ossos. Quando você constrói um bloco de cálcio ou giz, ele não muda. Mas dentro do corpo, cada célula do osso muda continuamente, portanto, ele não está no estado sólido, embora se comporte como tal. Ele é controlado pela energia do campo de massa universal, que chamamos de alcalinidade do universo. O corpo é seu próprio universo, mas cada célula ainda obedece às leis da inércia deste planeta, e então também obedece às leis da inércia do universo, e então também do Únicos. Ainda não entendemos essas partes. A energia e a inércia do Únicos é diferente da inércia do universo, e todos os universos têm esse denominador comum. Precisaremos entender isso quando começarmos a transmutar e transportar através deste universo e além. Pergunta para o Sr. Cash. A interação das duas energias de diferentes forças básicas que você mencionou no último workshop é facilitada por um composto de energia ambiental externa, a inércia, que em sua composição contém forças de energia que estão presentes nas duas energias diferentes envolvidas? Sr. Cash responde. Traduza isso que você falou. Pergunta para o Sr. Cash, que o buscador de conhecimento refaz a pergunta dele da seguinte forma. A inércia é um composto energético que facilita a interação de duas energias que são tão diferentes que não conseguiriam fazer isso sozinhas? Sr. Cash responde. Na verdade, não. É principalmente uma singularidade. Se eu não tivesse me tornado físico nuclear, muito provavelmente eu teria me tornado geólogo. Temos uma suposição errada sobre a geologia deste planeta porque temos uma compreensão errada do nosso mundo da criação. Aqui o Sr. Cash desenhou a superfície da Terra em um quadro branco e então temos um ambiente acima de nós que chamamos de atmosfera. A inércia é criada no ambiente sólido para o estado da matéria e a inércia para o estado gasoso é decidida na parte da atmosfera. Em algum lugar entre a inércia do estado gasoso e a inércia do estado sólido, temos os oceanos. Ou temos o mundo dos líquidos. Qualquer coisa acima de nossa atmosfera cria plasmas diferentes que são atraídos ou puxados pelas diferentes condições, ambientes e campos magnéticos da Terra que chamamos de inércia. Essa é uma das razões pelas quais a superfície da Terra se expande continuamente. Há uma distância espacial entre a Terra e o Sol, e essas duas esferas estão girando, portanto temos uma interação constante dos campos. Isso permite que o planeta absorva o que precisa e vemos o planeta sem se expandir. É por isso que eu dou risada quando eles dizem que os níveis dos oceanos estão subindo e que o CO2 está aumentando e tudo mais. Eles não entendem a expansão natural do planeta. Nossa atmosfera hoje não tem a mesma espessura que tinha há 1 milhão de anos e não será a mesma daqui a 1 milhão de anos, porque estamos nos aproximando do Sol e ela, a atmosfera, é comprimida. A inércia é a mesma, mas a produção dos campos e a compactação desse material, essas três camadas, ditam o que será absorvido pelo planeta e o que a inércia ditará e reproduzirá a vida. Quando chegarmos tão perto do Sol e nossa atmosfera for tão comprimida por ele, então a atmosfera entrará na camada física do planeta. Não veremos nenhuma atmosfera. A Terra se parecerá com outros planetas que não têm atmosfera. Quando um planeta não tem atmosfera, significa que ele cresceu além dos limites de sua energia, massa, inércia e força. Se pudermos entrar nesses sistemas planetários sem uma atmosfera externa, encontraremos uma atmosfera interna dentro desses planetas sob a superfície, porque a produção da capacidade de inércia e interação com o ambiente forçou a atmosfera a entrar no planeta. Torna-se uma massa. É como um homem físico com uma alma dentro dele. Quando o nosso conhecimento se expandir, poderemos entrar nesses ambientes e encontraremos vidas diferentes vivendo lá, porque há vida. A inércia ainda é a mesma e você ainda encontra carbono, cálcio e o resto. As condições dessa atmosfera ou ambiente determinam quais campos podem interagir com a gravidade central e o que pode ser absorvido da atmosfera superior em qualquer um dos três níveis. Ele continuou falando que no passado os campos do planeta permitiam a existência de animais enormes como os dinossauros, mas hoje eles não permitem que esses animais cresçam aqui. Como o planeta está se aproximando do Sol, os campos e a pressão atmosférica reduziram o tamanho que os seres do planeta podem atingir aqui. Agora o planeta só pode suportar animais menores. E à medida que nos aproximamos mais do Sol, eles vão ficando ainda menores. Vimos prova disso no planeta. Há ilhas na Indonésia onde os campos só permitem animais de tamanho menor. O mesmo acontece no universo, onde uma inércia diferente traz uma mentalidade diferente, uma emoção diferente e tudo mais. Quando a inércia interage com a gravidade, o que cria uma massa, e a interação da emoção com os campos. O homem verá todos os tipos de coisas estranhas como essas no espaço, e tudo isso se deve à interação dos campos. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento conta sua experiência com a sessão de voo e como, quando ele se conectou com o sistema, ele continuou expirando e não inspirando. E quando surgiu um medo, ele começou a inspirar novamente. Sua mente forçou a inspiração e ele sentiu que estava novamente desconectado dos campos. Ele perguntou, como podemos enfrentar esse medo da morte para dar mais um passo na transmutação? Sr. Cash responde. Na hora da morte, sempre expiramos, porque não temos nada mais para absorver. Não há razão para absorver mais energia. É a expansão da liberdade que libera as energias. Você não é o único que sente isso. Esse tem sido o padrão de muitos buscadores de conhecimento que passaram por essa transição. Quando vemos muitos de vocês passarem por essa fase, de repente há um pânico e a conexão com a alma é perdida. O Sr. Cash aqui explica alguns gráficos das sessões de voo que você pode ouvir por conta própria neste workshop. E basicamente ele está explicando principalmente como quando um buscador de conhecimento entra em pânico, isso se espalha para outros e há uma perda de conexão com a alma sim. Originalmente, não conseguimos entender por que vocês fazem isso, mas de uma forma simples, todos entram em pânico e voltam para a fisicalidade. Nas sessões de fevereiro, março e abril, tentaremos fazer com que vocês parem de fazer isso. De certa forma, não há liderança ou direção e vocês estão por conta própria. Então basta que um comece a entrar em pânico para que todos se fechem. Você sente isso fisicamente e nós vemos isso na forma digital dos gráficos. É por isso que precisamos nos desapegar da fisicalidade. A alma, devido à sua energia, é mais poderosa. Quando o pânico acontece é porque há falta de confiança e apego à fisicalidade. Você precisa ganhar confiança de que ao expirar, você vai além dos limites do seu corpo. Você ainda terá controle sobre a sua fisicalidade e então você poderá transmutar. Eu adorava as sessões que eu costumava fazer com o John, abençoada seja sua alma. Ele podia nos explicar em detalhe dessas condições. Ele podia explicar totalmente como ele se sentia, como ele estava respirando e se sentindo também. Ele saiu do chão muitas vezes dizendo que não tinha apegos e que podia se ver, porque ele tinha confiança para se mover e sabia que poderia voltar ao corpo. Quando você não entra em pânico, você consegue ver o movimento físico E não importa se você não respira. É o que eu chamo de insônia da alma. Quando você tem insônia da fisicalidade, você não consegue respirar e você acorda. Na dimensão da energia ou da alma, quando você não permite que a conexão seja feita, você tem insônia. Você entra em pânico e você volta para a fisicalidade. Você inspira, porque foi isso que a fisicalidade nos ensinou e você sente assim que voltou para casa. A insônia da alma é a forma necessária para você quando você chega ao seu destino. Enquanto que na insônia da fisicalidade, você ainda está na mesma cama. Aqui nessa parte do workshop, o buscador de conhecimento fez uma longa divagação e depois desistiu. Logo depois, uma outra buscadora de conhecimento fez o mesmo. E o Sr. Cash disse: "Eu não consigo nem entender o que você está tentando nos dizer." Então essa buscadora de conhecimento faz a seguinte pergunta: "Por que estou tentando descobrir como você controla essa emoção? Como você não tem apego a nada e se esquece suas memórias?" Sr. Cash responde: "Você pode esquecer suas memórias na parte da frente, mas no sistema, mas o sistema funciona em segundo plano das memórias." Ela pergunta para o Sr. Cash: "Então como você controla a emoção?" Sr. Cash responde: "Há diferentes maneiras para diferentes pessoas, e diferentes emoções precisam de diferentes tipos de controle. É como deixar o computador ligado e guardá-lo por meses, e depois voltar a ele e o arquivo em que você estava trabalhando ainda está lá. É o mesmo processo. Você tem um armazenamento em segundo plano, que é infinito, porque é tridimensional em energia. Você também tem a memória de curto prazo, que está sempre lá e você tem acesso a ambas. No caso de pessoas com Alzheimer, elas decidem que a memória é muito dolorosa para ser lembrada, e então elas bloqueiam as linhas de comunicação com isso. Não vemos uma pessoa com Alzheimer não sentir fome ou não realizar as tarefas cotidianas que são realizadas pela memória de curto prazo, ou o que chamamos de sistema nervoso autônomo. Por que elas conseguem se lembrar dessas partes, mas não querem se lembrar das memórias mais antigas? Nosso sistema nervoso tem duas partes. Uma que lida com as tarefas cotidianas de sobrevivência e outra que lida com as informações e emoções. Nossa parte de alimentação está conectada à emoção da fome. Portanto, a emoção sempre existe, ela não morre. Caso contrário, não comeríamos e morreríamos. Temos controle consciente sobre a emoção que está na essência do sentimento, nossas interações com os outros. A maior parte da doença de Alzheimer está ligada à memória por meio da emoção, porque é muito doloroso lembrar daquilo. Vimos em nosso trabalho porque as pessoas com Parkinson acabam tendo Alzheimer." Pergunta para o Sr. Cash: "A doença de Alzheimer é autonômica? Está acontecendo espontaneamente por si só?" O Sr. Cash responde: "Sim. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas têm câncer." Pergunta para o Sr. Cash: "Então isso se baseia na inércia da emoção?" O Sr. Cash responde: "Inércia da emoção, energia, sim." Aí o buscador de conhecimento diz: "Eu percebi que eu me sinto diferente em Nova York, então me sinto diferente no Irã e também no México. São três emoções diferentes. Portanto, cada lugar tem a sua..." Aqui o Sr. Cash interrompe e diz: "Sim, porque carregamos memórias diferentes. Sabemos que você adora o Irã, adora o ar de lá. Em Nova York você tem amor e lembranças diferentes. E o mesmo acontece com o México. Nós carregamos parte disso como nossa memória, e a acendemos e a mantemos viva. Nós a processamos. Somos responsáveis por isso e é apenas uma lembrança. Você não, você a traz ali e não tira nada." Aí a buscadora de conhecimento diz: "Controlar a emoção é bom ou deixá-la para trás?" Aí o Sr. Cash interrompe e diz: "Tudo depende do que você controla, o que você quer controlar. E quando você não consegue controlá-la, ela se controla sozinha." Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: "Eu quero entender a diferença entre emoções reprimidas que o deixarão doente. O que isso significa, essas emoções reprimidas que nos deixam doentes? Eu não entendo." Sr. Cash responde: "A emoção é energia e tem um lugar onde se manifesta. Ela tem uma inércia em relação a um tempo, lugar e posição. Se você está apaixonado, você não pode parar de amar simplesmente, seja seu filho, uma cidade, uma outra pessoa, um carro ou o que for. Criamos certas emoções e efeitos e uma resposta a eles. O mesmo acontece com outro lugar. Eu vi um de nossos amigos mais queridos morrer por causa das emoções. A emoção era mais forte do que a própria vida física." pergunta para o Sr. Cash como a consciência se relaciona com o plasma. O Sr. Cash responde: o plasma é uma entidade consciente. Não há nada melhor definido do que o plasma. Simples assim, ele interage. Aqui o Rick pergunta: o que você quer dizer com isso? O Sr. Cash responde: o plasma se conecta sem limitações e reage sem limitações. É um recipiente, na verdade é uma entidade que não tem recipiente nem dimensão. E não há limitação de força. Essa é a melhor maneira de definir isso. É a beleza da manifestação dos campos que são livres e se conectam de acordo com a própria interação deles. E o plasma é a melhor manifestação disso. Um plasma tem um controle próprio e tem sua própria dimensão, e funciona como sua própria estrutura. Aqui o Rick pergunta: acho que o que a pessoa aqui, né, que fez uma pergunta está tentando dizer é que, como há oxigênio e nitrogênio em todo o espaço, podemos criar e podemos nos replicar por meio de emoções no espaço para criar então um gêmeo de nós mesmos ou algum tipo de aparência de aminoácido de Cohen? O Sr. Cash responde: presumo que podemos fazer isso. E muitas pessoas podem fazer isso. Mas não replicamos ou clonamos a nós mesmos. Transferimos energia e então nos manifestamos de uma maneira diferente. Há um caso na internet sobre uma mãe que deu à luz a 3 filhos ao longo do tempo. Eles a viram dar à luz a essas crianças, portanto elas saíram de fato do corpo físico da mãe, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas quando testaram o DNA das 3 crianças... descobriram que elas não tinham nenhuma conexão de DNA com a mãe. Essa é a primeira vez que vemos isso, mas há outras referências a esse fato no mundo da ciência também. Os cientistas acreditam que quando a mãe estava dentro do útero da mãe dela, havia gêmeos no útero e a mãe consumiu o gêmeo. Ou de alguma forma isso aconteceu, e cientificamente sabemos que isso é possível. Aquele que sobrevive carrega o DNA do gêmeo que foi consumido. Não temos referência física, mas temos uma referência de alma. A criação é ditada pela alma da mãe. Será que vemos os 3 filhos da alma do homem conectados ao DNA, à existência do RNA? Os filhos da alma não teriam DNA correspondente ao de seus pais? Porque eles criaram seu próprio DNA, pois eles vêm do campo de energia do universo. E será que podemos nos manifestar na dimensão de energia de acordo com o tempo e o lugar, criar uma condição de vida assim? As crianças de Mitra conseguem. E será que podemos transferir nossa energia para outra posição e pegar o RNA e o DNA desse lugar, já que somos apenas outra massa e nossa fisicalidade se torna o peso e a manifestação do ambiente? Todas as crianças de Mitra seguem esse padrão. Pergunta para o Sr. Cash: aqui um buscador de conhecimento compartilha sua experiência na sessão de Volks, que foi semelhante à do outro buscador de conhecimento anteriormente. Isso também pode acontecer quando ele se conecta a um reator na formação estelar. Mas ele não tem medo. Ele sente o campo de plasma penetrando nele e afastando os bloqueios. Ele pode sentir uma pequena queimação mais agradável quando isso acontece em sua cabeça. Ele também sente uma leve corrente de ar no peito ou tem os seios nasais bloqueados e, de repente, desbloqueia. E ele respira com muita facilidade e sente a energia. Ele sente que ela não interage com o corpo, mas ainda se sente conectado. Ele está se perguntando se isso é perigoso. Ele ouve uma voz vinda do lado esquerdo, embora ele seja destro. E ele pergunta: é possível que a alma receba essa energia e a transfira para o corpo físico? Porque não havia aminoácido nos GANs. E ele vê Mitra também como amarelo brilhante por dentro, mas verde por fora. E ele fala: porque a Terra também é verde, então e essa cor verde, ela representa o amor? Sr. Cash responde: não, não há problema algum nisso. Algumas dessas coisas outros também experimentaram em diferentes experimentos ou testes. Alguns sentem como se a energia estivesse sendo absorvida. Alguns veem a comida chegando até eles como energia. Não é anormal sentir esse tipo de coisa. Aqui o Sr. Cash explica sobre a tosse muito forte que ele teve nas últimas 2 semanas e que ficou gravemente doente por cerca de 10 dias durante os feriados. Ele se encontrou com um homem que ele sabia que tinha acabado de sair de um local com uma pessoa que estava muito doente, e ele sentiu aquela energia entrando em seu corpo. É como se ele tivesse sentido a doença da pessoa que estava chegando até ele. Ele a sentiu como uma energia. Era muito clara, e naquele dia ele se sentiu doente em poucas horas. Eles o testaram e não havia vírus, era uma infecção física. é uma transferência de energia de outra pessoa. Aí o Sr. Cash diz, não gosto dessa pessoa de jeito nenhum. É algo do tipo, eles se vingam de você, e eu senti dessa forma. Senti a transferência de energia. Sempre sentimos essas coisas. É apenas como as percebemos e como queremos nos conectar para sermos absorvidos por elas. Muitas pessoas se conectam a sistemas como os magraves e o sistema dinâmico por diferentes motivos. Isso faz parte de uma estrutura maior, que é o fato de podermos fazer isso física e emocionalmente. Podemos sentir isso passando por nós ou estamos conectados passando por algum lugar, e isso é normal para nós. Quanto mais nos aproximamos de nós mesmos, mais nos tornamos conscientes dessas coisas, como transferência de energia, recebimento de energia ou desapego de fontes de energia. O Sr. Cash disse que não é um hábito, mas que ele aprendeu esse processo de viajar sem um corpo físico desde os 8 anos de idade e talvez até mais jovem. Ele sempre consegue se ver deixando o corpo para trás e se ocupando com as coisas. E eles não conseguiram me encontrar na posição de onde saí. Ele podia ir a lugares, Sr. Cash, porque ele não estava apegado à fisicalidade. E ele se lembra de centenas de vezes em que ele simplesmente deixava a fisicalidade ou podia levá-la com ele para algum lugar. Então ele aprendeu isso como parte da emoção. E quando você cresce, isso se torna cada vez mais realista, mais próximo da maneira como você vê as coisas. E como você não tem apego, eles lhe dizem que você pode falar sobre o futuro, mas você realmente vê o que é, como é. E a melhor parte disso é não ter medo disso. Você se alegra com isso, com o fato de poder fazer parte de uma estrutura totalmente diferente. Durante meu tempo de estudante, eu podia ir na estrutura dos átomos e dos reatores nucleares para ver o que havia lá. É como se eu fosse um nêutron indo para algum lugar para descobrir onde está a coisa, o que precisa ser feito e o que precisa ser resolvido. Quando eu projeto sistemas, é como se eu estivesse dentro do sistema. Não é algo que eu faça para ver o que acontece. E você obtém informações, a sensação e a energia do sistema. É apenas o quanto você confia no que você entende e no que acredita. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia explicar por que as pessoas se tornam eletro-hipersensíveis? Existe uma maneira de mudar o ponto de inércia afastando da interação com a radiação eletromagnética, talvez com as águas gigantes ou outras coisas? O Sr. Cash responde. Você precisa mudar o ambiente de uma maneira muito diferente. Existem certos ganhos que podem mudar essa posição, sim. É como quando você usa roupa de PVC e fica carregado com eletricidade estática quando anda sobre um carpete. Você pode mudar muitas coisas usando uma coleção de ganhos ao seu redor ou segurando eles para descarregar campos. É preciso observar que tipo de ambiente lhe dá essa carga e qual é o componente do ambiente. Ou você se carrega emocionalmente internamente. Aqui o Rick pergunta, a tinta seria apropriada algum tipo de material de ganhos em uma tinta? O Sr. Cash responde, tudo depende do ambiente. Isso acontece apenas em uma sala, ou em um prédio específico, ou apenas no corredor, onde quer que você ande. Aqui o Rick pergunta, que tal levar consigo um borrifador de água de ganhos para que, quando você sentir que está sendo submetido a isso, você possa borrifar um pouco de radiação magnética antielétrica em si mesmo? O Sr. Cash responde, não é antielétrico. Você precisa entender. Os ganhos eles carregam energia de plasma de campo magnético. Você altera isso adicionando campos a isso. As borboletas da Fundação Cash fazem isso. Todos nós colocamos as borboletas em nossos telefones celulares e todos os nossos aparelhos eletrônicos são revestidos com elas. Elas absorvem a energia que não é desejada. Elas interagem e interferem. As borboletas são construídas de uma forma muito específica e nano-revestidas de uma maneira específica também. Não é um sistema comum que interage com esses campos. Você pode descarregar nele, mas de certa forma ele se descarrega de volta. Mas você precisa entender o motivo e quais são as condições. Muitos buscadores de conhecimento colocam essas borboletas sob seus travesseiros e camas e dizem que estão dormindo totalmente diferente. O padrão de sono mudou. Eles não têm mais aquelas noites difíceis, porque você perturba o padrão dos campos no ambiente. Muitos buscadores de conhecimentos colocam embaixo das cadeiras seus escritórios, e isso muda a atmosfera e o ambiente porque eles foram construídos dessa forma. É uma combinação de ganhos e nanorrevestimento que cria esse ambiente. Não é um sistema comum esse. Portanto, talvez você precise criar algo assim para si mesmo. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: um gancho produz íons negativos? O Sr. Cash responde: não. Os dispositivos da Fundação Cash mudam o ambiente, não se trata de íons negativos. E eu não acredito na teoria dos íons. Depende como você olha para isso. Aqui o Rick diz: você falou sobre oxigênio negativo no passado. O Sr. Cash responde: sim, fizemos isso com os militares chineses. Agora isso é amplamente usado pelos militares chineses. É diferente do que eles chamam de íons negativos. Esse material não está em posse dos buscadores de conhecimento. É uma combinação de materiais diferentes. Desenvolvemos isso com os militares chineses, e eles assumiram o controle e agora o chamam de invenção chinesa, que é uma descoberta militar secreta. Os chineses, especialmente os militares chineses, nos traíram algumas vezes dessa forma. Há certos materiais que, quando você faz um gancho com eles, em conjunto com o ambiente, podem fazer isso. Eles podem criar condições de bem-estar, sensação e respiração melhores. Desenvolvemos e testamos isso com os chineses. Eu fiz gans para eles. E ele começou aqui o Sr. Cash a falar sobre como eles desenvolveram os gans. E foi aqui que os generais estavam fumando em uma sala, mas o ar estava limpo, cristalino, sem fumaça. Era uma nova tecnologia desenvolvida pelo Sr. Cash e o exército chinês a roubou. Esse é o comportamento de uma nação. Os chineses acreditam que qualquer coisa desenvolvida fora da China precisa ser roubada e transformada em um produto militar chinês. Isso tornou o hábito deles. Eles não colaboram com você se você for estrangeiro. Eles roubam isso de você e depois eles colocam isso como uma versão chinesa. Já vimos isso algumas vezes. E esse íon positivo e negativo é uma dessas coisas. Nunca pense em trabalhar com nações que se comportam dessa maneira nesse nível. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia dizer que o sucesso de Jesus na transmutação se deveu ao fato de ele ter nascido por meio da interação dos campos da criação no ventre de sua mãe virgem e não por meio de fertilização por José? Pergunto, por que nenhum de seus apóstolos conseguiu a transmutação? O Sr. Cash responde: é época certa do ano para falar sobre isso. Já expliquei isso muitas vezes em ensinamentos anteriores. Há dois pontos que devem ser lembrados quando se fala de Jesus. Um é Jesus como homem e o outro é o Jesus que foi inventado pelo Vaticano e pelo cristianismo. Para Jesus como homem é algo histórico e certas coisas foram registradas. Mas a versão do Vaticano foi adaptada e alterada para transformá-lo em um profeta para o que eles precisavam. E muitas coisas não batem. Jesus como humano, até o ponto de dor, poderia passar pela transmutação. Como um de nossos buscadores de conhecimento acabou de dizer sobre a sessão de voo, ele começou a transmutação, mas parou no ponto de pânico e voltou porque viu a expansão. A transmutação foi feita por outras pessoas antes de Jesus. Isso não é uma exclusividade de Jesus. Todos nós podemos fazer isso. E agora estamos sendo ensinados em grande número. Se vocês entenderem e aprenderem isso, todos poderão fazer o que Jesus fez porque foi apenas uma transmutação. Você pode fazer isso no ponto de dor ou pelo prazer do controle. Se você entender como, você pode acionar um determinado ponto no ponto de dor e desaparecer e se manifestar no mesmo lugar. Isso faz parte da tecnologia de defesa, em que você pode se tornar invisível. Esses animais, eles mudam de cor como os camaleões, ou estendem ou substituem uma parte do seu corpo. Antes não conseguíamos entender, mas agora entendemos isso. A ciência é muito clara e podemos reproduzir isso agora. Foi assim que fizemos crescer um dedo do pé que havia sido amputado. Foi assim que o cérebro de Naomi foi criado. Nós não o implantamos, mas criamos um ambiente no qual o cérebro se reproduziu. Não foram produtos farmacêuticos. Foi plasmático e apenas criamos um ambiente de campo para ele. Você também pode fazer isso na dimensão da emoção e depois transferir isso para a fisicalidade e você desaparecerá e aparecerá novamente. Ou na dimensão da fisicalidade você pode mudar de cor, estender os seus braços e tudo mais. Todos nós temos isso, esse conhecimento dentro de nós, essa tecnologia. O conhecimento ou a informação, ela está em nosso DNA, de modo que se nosso dedo for amputado, nós podemos fazê-lo crescer novamente. No entanto, muitas coisas foram criadas no fundo da mente para nos impedir de fazer isso. Algumas pessoas conseguem fazer isso, E agora, cientificamente, podemos fazer isso. O dedo do pé simplesmente cresce e você não vê infecção, irritação ou dor. Você cria o ambiente para isso por meio do plasma, e não por meio da dimensão da fisicalidade. Você pode fazer qualquer coisa na dimensão da energia. Você precisa perceber o poder da emoção. Nós somos o poder da emoção, e, por exemplo, criamos nossa própria ELA, esclerose múltipla, cânceres e outras doenças. Com nossa própria emoção, criamos o amor e damos nossa vida por ele. Com nossa própria emoção, damos a vida a uma criança e a protegemos com a dimensão física. Portanto, é como controlamos essa emoção. O fato de ela ser positiva ou negativa é relativo à nossa própria emoção, à nossa compreensão de nossa própria vida. Pergunta para o Sr. Cash: existe alguma relação entre um vírus no corpo ou a ativação de um vírus existente, como quando estamos sob estresse, confusão ou infelicidade causados pelo comportamento de outras pessoas? Sr. Cash responde: sim, você pode criar vírus a qualquer momento. Pergunta para o Sr. Cash: isso está relacionado com essa supressão de ambiente? Sr. Cash responde: pode ser por causa de muita alegria no ambiente. Não precisa ser supressão. É como vemos e percebemos isso e qual é o seu propósito. Os vírus são pacotes de energias, e é como eles se manifestam. Pergunta para o Sr. Cash: se alguém disser algo muito negativo para nós ou nos incomodar muito, podemos pegar uma bactéria ou um vírus por causa disso? Sr. Cash responde: você pode pegar um vírus emocional, se você quiser chamá-lo assim, porque isso afeta a sua emoção, e então você cria certas coisas. Depende de como você percebe e entende a energia emocional que você recebeu naquele momento e o que você faz com ela. Pergunta para o Sr. Cash: o que você quer dizer com emoção? Sr. Cash responde: as emoções criam campos e os vírus são coleções de campos. Às vezes os vírus emocionais são piores do que os vírus de fato existentes no mundo, porque você o constrói internamente e ele é feito sob medida para você. Entenda que o ensinamento está indo na direção do que chamamos de preparar o homem para o próximo ciclo de abertura do espaço e de o homem aceitar outras vidas e decisões na vida do universo. Estamos abrindo a porta para que o homem se torne parte da comunidade universal. Mas não se esqueça de que a comunidade universal não está além dos espaços deste planeta. Ela está dentro do espaço deste planeta aqui. Sempre pensamos que temos que sair para encontrá-los, mas eles já nos encontraram. Isso faz parte da totalidade do ensinamento. Você pode acompanhar as discussões que iniciamos no canal X. O canal se chama Meiran Tekesh e está em x.com/MeiranTekesh. Começamos a interagir com os líderes mundiais de uma maneira diferente, especialmente com o governo americano. Ao colocarmos as coisas públicas e privadas e começarmos a esclarecer os ensinamentos públicos em todo o mundo. Tente entrar no X também e apresentar isso aos outros, porque estaremos interagindo com um certo número de pessoas sobre diferentes tópicos. Apresentaremos tópicos que acreditamos que beneficiarão a raça humana e o avanço da paz. Começaremos a ensinar extensivamente nesse canal. Como você notará, os artigos que coloco são diferentes dos que você vê em outros chats. Usaremos isso como parte dos ensinamentos e da iluminação. Todos vocês podem participar para ver o que estamos fazendo. Esta manhã eu atrasei alguns minutos porque eu estava respondendo ao presidente Trump em uma de suas postagens. Temos linhas diretas com essas pessoas. Queremos que você saiba publicamente qual é a nossa posição, onde nos posicionamos e como é. Muitas restrições foram impostas ao Facebook e ao YouTube e eles estão falando em abrir isso. Se o fizerem, muito conhecimento será compartilhado e haverá um avanço nas tecnologias. Isso será compartilhado pelos líderes mundiais de muitas maneiras. Se o canal de comunicação permanecer aberto, compartilharemos nossas opiniões e gradualmente muitas coisas do ensinamento que vocês viram, que vocês ouviram antes, virão à tona. Isso será ensinado neste canal. Tentaremos mantê-lo bastante ativo e estaremos com todo o resto conforme acharmos adequado para beneficiar o processo de paz. Fim do índice rápido do workshop 572.